Gabriel 3662, sendo controle Salvador, 1993. Controle Salvador, boa noite, tá 3662, transfere, estou sendo informação, Romeu. Está 3662, autorizado a chegar da CARI, desça via para nível 050. Opa. Aciona a identificação, está 3662. Desce via na CARI para 050, identificou 3662. Tá 3455, establish ILS 28. Tá 3455, complete final ILS do runway 28, contact tower 118.6. Ok, coronel tower 118.6, so long, 3455. Pronto. Boa, 235, comentário a sua radar. Limite para meio gás pro Rio de Janeiro. De espera da 28, salto Chame Torre na frequência 118.6, QNH 10017. 10017, agora gol 1613 via Alfa, Índia Alfa Golf, lá no ponto dela, chama Torre 118.6. Aqui foi avistado que a cauda da aeronave está sem a iluminação. Afirmativo então, vou reportar. Pois eu disse Brasil 2425-2055. Autoridade chamada para o centro. Brasília, 1-2-4-2-5, antena 2, 6-5-5. 5-5, check your landing gear, clear to land runway 28, wind 200 degrees with 12 knots, altimeter setting 1017. Ok, clear to land, landing gear down and lock at 3455. Azul 4070, sendo controle em 1935. Delta, já mantém o nível 090. Salvador, gol 601. 1935, né? 601 no Galeão, nível 360, aguarde coordenação. Aguardo. Centro Brasília, frequência 124.25, confirma 2.600. 3561 na Lima, tem 28. A Lima tem 3561. Ground 10, 3, 5, 3, 4, 5, 5. out, good evening, 10-3-4-5-5 runway vacating out, taxiway Echo. 10-3-4-5-5, clear to taxi via Alpha Juliet Gate 8. Okay, Alpha Juliet to gate number 8, 10-3-4-5-5. Controle Salvador, boa noite, azul 4070, perdeu contato com o centro Recife, está restrito 170. Azul 4070, sem identificação, autorizada a chegada da CARI, número 3 para pouso em Salvador, desça para nível 060, reduz a velocidade para 2109, azul 4070. 060-2109, chegada CARI, azul 4070, como número 3. Vega Brasil 6310, redução para 2009. Iniciando redução 2009. Contato radar na decolagem, sobre o nível 360, na saída Elefa 1. Contato radar na decolagem. Afirmativo para 360 na Elefa 1, na 3561. Na 3662, autorizado ILS azul da 28, desça para 2000 pés, ajuste 1017, responsabilizado na 3662. Autorizado ILS azul da 28, desça para 2000 com 1017, 3662. Azul 4070, desce e mantém a nível 050. Desce para o 050, azul 4070. Autorizado Galeão, nível 360, sai da Azul 14, decola da pista 28 com curva à esquerda, sai da Gole, Eval, Gonza, após Gonza, Crate. Controle 119.35, torre 118.6, transponder é o 5165. Autorizado 360 Galeão, uniforme do 14, depois da 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, Gonza, apoia São Crate, controle 1935, torre 186 e o transponder 5165. Torre 601 no cotejamento correto? Reporte para pushback. Vamos ali, pushback. 10 tem a pista, viu? Vega 6310, chame torre 118, decimal 6. 6866310. 662, autorizado ILS da 28, reporte estabilizado, tá 3662. Ok, estabilizado ILS do Lua, 283662. Azul 4070, desça via para 3000 pés, ajuste 1017. Via para 3 mil pés, ajustada no 017, o azul 4070. Meu 3, decola os 39, controle 1935. 1935, ouro, menos 3, morto. Controle Salvador, boa noite, gol número 3. Gol número 3, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída Elefa 1. 340, Elefa 1, gol número 3. Estou 3561, chamei Centro Recife na frequência 1264, ATM 13325. É 1264, confirma a frequência? 13325, a secundária, está 3561. Afirmativo, 1264, observa 3325, está 3561, boa noite, senhora. Boa noite. Clima terminal 2250, reporte para ingresso, né? Estou terminando o controle 1935. Trem mais travado, olhando a 63, ô Deus. Centro de pouso, vento 210 graus, 102. Estabilidade, LS de pouso. Com 398, controle 1935. 58 também, 1935, bom pouso. Controle Salvador, gol. 398, cruza 220 para 150. Bom, 398, contato radar decolagem autorizado, chegada CARI. Desça via nível 050. Bom, 398. 050 na chegada CARI, 398. Controle Salvador, boa noite, 38584220. 3858, essa é a notificação autorizada a chegada a CARI, dessa via para nível 060, está 3858. CARI 060, 3858. Motor de Salvador, boa noite, objeto 6727, cruza 195 para 150. Informação Romeu. Objeto 6727, essa é a notificação autorizada a chegada de PIT. Desça para nível 070, web 6727. Na IPIT para 070, 6727. Do 4070, autorizado ILS do Lula 28, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7, reporte estabilizado. 2000 pés, 10 no 7, autorizado ILS, reportará estabilizado, azul 4070. Solo, Salvador, boa noite, o Avianca 6310, entrou na sua escuta. Avianca 6310, autorizado táxi via Alfa, Juliette, India, gate 01. Alfa, Juliette, India, gate 01, 6310. Avianca 6310, correção, autorizado Alfa, India, gate 01. Alfa, India, 01. 5, gol no 63. Estabilizado no localizador 3662. 3662, chame Torre 1 no 8, décimo 6. 8632, Salvador, boa noite, está 3662, LS Zulu 22. 6662 avistado, cheque o treino de pouso, vento 210 graus, 15 nós, 3662. Obrigado, pouso, 022362. Romelo 3, Recife, aciona identificação, vigilância, sobe ao 340. 6727 para 2000 pés com 10017. Com 398, redução para 2509. 2509. posicionamento Gol 601 no portão 6. Gol 601, autorizado posicionamento e porte para táxi. Portão 601. Salvador, o azul 4070 estabilizou ILS da 28. Azul 4070, redução para aproximação, chame torre 118, decimal 6. Redução, torre 186, azul 4070. Torre Salvador, boa noite, o azul 4070, ILS Zulu da 28, baixar travado. 64070, continue, aproximação, aguardando autorização de pouso. 70. Seu solo 46, livre táxi à esquerda, chama 129 solo. Esquerda 219, 3662. Solo Salvador, boa noite, está 3662, levando a sua escuta. Está 3662, boa noite. Está autorizado o táxi via Kilo, pátio 3, gate 07. Kilo, pátio 3, 07, 3662. Pista 28, azul 4070. A 3662, mantenha a posição no pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Vai manter a posição no pátio 3 e guarda para ingresso no pátio 1, 3662. Redução para 2009, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 050, seu limite é o curso localizador. Desça para nível 040, bom 398. 309, 050 de proa, descendo para 40. Golf no ponto de espera da Golf, torre 198, decimal 6, QNH 1017. Dilete Alfa Golf, ponto de espera 186, 1017, gol no 60. Boa noite, gol na 885. 885, 360 Guarulhos, aguarde coordenação. A escuta. Então, 3662, avista a aeronave da Gol em táxi no pátio 1. Afirma. Então, 3662, após o tráfego livrar o pátio 1, autorizado o ingresso, gate 07. Pode passar do tráfego, vai para o 07, 3662. 5431 no Brasil, 173, 1230. Só Hotel Luan antes da posição, antes da Taxi Alfa, ok? Ok, livre à esquerda na Charlie Azul 4070, chama Solo 219. Afirmativo, antes de entrar na Alfa. Antes de entrar na Alfa, chama o Solo Azul 4070. Nós, número 3 na aproximação, desça para nível 050. 210, nós, desça para o 050, 3858. Boa noite, azul 4070, librando na chave. Azul 4070, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette Gate 09. Via Alfa Juliette Gate 09, autorizado táxi 4070. 3.000 pés, ajuste ano 017. 3.000. Está 3858, desse mantém a nível 040. 040, 3858. 0 saída prevista, Arão Melim. Grato. Está 3858, reduza para 1809. 3850. O Web 6727, 4 milhas de usão, vai iniciar a redução agora, hein? Sim, o Web 6727, redução para aproximação, repasse estabilizado. Sim, chamada estabilizada. Decola da pista 28, saída Gole, transição Gonza, após Gonza voa Eutz. Após decolagem, curva à esquerda, acena transponder 5435, controle 199.35. Sentido autorizado Guarulhos, nível 360, pelo ISC-50. Decola da pista 28, saída Gole, Gonza, com curva à esquerda, após Gonza Eutz. 435 no transponde, 1935 a saída. Zero, seu limite é o curso localizador, está 3858. Desça para 3.000 pés, ajustando 07. 060, proa, desça para 3.000, no limite lock, no 07, 3858. Responsabilizado, Gol 398. 320 na prova, repostagem estabilizada, 398. Gol 398, redução para aproximação. O tráfego que é o preset está a 7 milhas à sua frente, mantendo grau de speed de 180 nós. É um banco 737 da WebJet. Ok, reduzindo, 398. É 727, chame torre 1 no 8, décimo ao meia. 8, meia, obrigado. Peça pra voar na proa de Fox, Alfa, Romeu, Oscar, proa de Faro. Peça o Vitor Filo Delta, que foi na proa de Faro. Por instruções do controle Salvador, da igreja maternal Salvador, ok? O isque Fox em Rafa. O WebJet 6727. Down. 361, tá 3561, mantém o nível 360, desiste agora em 1261 ou 127 decimal 2. Salvador approach, boa noite, approach 157, descending level 150. Portugal 157, squawk ident, cleared, repeat arrival, stand for level 050. Descending level 050, cleared for repeat arrival, squawking at Portugal 157. Controle Salvador, é o Papa Tango, visto isso que posso trazer de Lima. Papatango Whisky, Foxtrot Lima, aciona identificação, vou ir na proa do VOR, desça e mantenha nível 040 Whisky Foxtrot Lima. Ao 040 na proa do VOR Whisky Foxtrot Lima. Senta a informação do tanque, Foxtrot Lima. 3858, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 7, autorizado IL para o localizador, curva esquerda, proa 340, tá 3858. Esquerda 340 para o lote, 2000 pés, descendo 3858. Sete livre o pulso, vento de 2.20 graus, 1.0 mais. Paciente, eu posso sair no taxi Charlie? Afirmativo, a Charlie é a última interseção disponível, que só tem tráfego na sequência pro pulso, 5 milhas e meia atrás. Ok, obrigado. 2.0, tá 3.858. 3.20 pro 3.858. Agora Controle Salvador, boa noite. Tá 3152, informação Tango, passando Josa. Papa Tango Oscar Golf Kilo, contato radar 67 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais, ajuste Salvador 10117, desça para 2500 pés. Ingresse nos corredores visuais, informe para ingresso no corredor Vera Cruz, Alfa Oscar Golf Kilo. De reporte ideal, descida, Oscar Golf Kilo. Salvador, boa noite, TAM 3052, nível 160, restrito 150. Bom, 398, visual com a pista. Negativo. Complete, Summit Torre 198, decimal 6, Goan 398, redução para aproximação. Reduzida, 26. São 3858, inicie redução para aproximação, o tráfego que o precede está a 7 milhas da sua frente, mantendo 1.409 grau de speed. É um Boeing 737 da Gol. Gente, avistando, 3858. São 3152, ação de identificação, autorizar a chegada a CARI, desse mantenha nível 060. 060, TAM 3152. Unable 12685, 6 pouso, 309. Vou na proa de Mari para interceptar a chegada CARI. Reporte no ideal descida. Reportando no ideal de descida, a intenção de pouso será na 17. 27. Vitor Kilo Delta vai prosseguir na chegada CARI, após vai com a torre pedir para circular para 17, Vitor Kilo Delta.